Dentro da missa solene da Ceia do Senhor. Na maioria das paróquias é assim. Mas aqui, por uma questão de tradição, ele acontece ao ar livre e fora da celebração da missa solene da Ceia do Senhor. Nós vamos ficando por aqui com mais uma transmissão da Semana Santa 2017. Amanhã, sexta-feira da Paixão, vamos transmitir o canto de Martinho de Laudes a partir das 8 horas da manhã. E fica o convite para que você possa acompanhar conosco nesta sexta-feira da Paixão, a partir das 8 horas da manhã, o canto de Martinho de Laudes. Mas antes, através da Emboabas AM 1480 e também de emboabas.com, você vai acompanhar um programa especial: A Vida, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. O programa começa 15 para as 6 da manhã e vai até às 8 da manhã. E logo depois, aqui da Catedral Barrista de Nossa Senhora do Pilar, teremos o canto de Martinho de Laudes. Queremos desejar para todos vocês que estão nos acompanhando através da Emboabas AM 1480, uma boa noite, uma boa quinta-feira e uma feliz Páscoa. Semana Santa em São João del Rei. Espetáculo de fé e de emoção. Acompanhe pela rádio Emboabas as transmissões da melhor Semana Santa do Brasil. Direto da Catedral Basílica de Nossa Senhora do Pilar. Semana Santa é aqui, na rádio Emboabas. Oferecimento Unimed São João del Rei. Conecta. Glamour Cosméticos. Esporte Center Fernando Magno. Circuito Pneu. Imobiliária Trindade. E Sim de Comércio. Apoio Vereador Lúcio de Paula. Semana Santa 2017 é aqui, na Rádio Emboabas. 1480.